Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez. Tá lindo? Alicerce